saudade do meu amor. É que eu tô com tanta sede, muita saudade do meu amor. Ah, você me beija legal, você é tão sensual. Eu nunca vi nada igual, não. Balança, roseira. Ah, você me beija legal, você é tão sensual. Eu nunca vi nada igual, não. Balança, roseira. Pode chover, relampeja, trovão, ronca, raio cai, mas eu chego aí. Pode chover, relampeja, trovão, ronca, raio cai, mas eu chego aí. Pra te ver, pra paquera com você. Pra te ver, pra paquera. Não me castigue, natureza. Me perdoa, por favor. É que eu tô com tanta sede, muita saudade do meu amor. É que eu tô com tanta sede, muita saudade do meu amor. Beija legal, você é tão sensual. Eu nunca vi nada igual, não. Balança, roseira. Ah, você me beija legal, você é tão sensual. Eu nunca vi nada igual, não. Balança, roseira. Pode chover,